parada. E aí, vamos colar na muralha. É, ué, o trem lá tá bombando. Você foi lá onde, velho? Na saideira. Na saideira. Na saideira. Na saideira. Foi de um copo-copo que eu te vi passar, meio cambaleando quando foi se levantar, se escorando no canto da mesa, sem ninguém. E eu ali sentado a observar, sempre atento, uma chance, talvez um olhar. Pra você isso não fica bem, meu, acho tudo isso deve ser por conta da saideira. Da saideira, da saideira. Cê bebe, é loucura. O uísque cê quer, pra que tanta mistura? Chega de graça. Não sei de motoboy, mas vou te levar lá na praça. E deu um break nas boas ideias, sem falha. No esquina ou nós baile, se pá na muralha. Será que eu posso? Conceda minha dança pra tristeza dos pescoços. A saideira quer dizer que nego deu um tempo. A saideira onde muito nego perde tempo. A saideira vi muito neguinho chapar. Sim, mais um e vamos ver no que dá. Pode vir bailando, tropeçando, eu vou gostar. Na minha mesa pra você preparei um lugar. E sozinha não fica bem, meu. Vamos lá pra casa aí, garçom, vê logo essa saideira. Da saideira, da saideira. Cambaleando quando foi se levantar, se escorando no canto da mesa, sem ninguém por perto. Eu ali no canto a observar, sempre atento, uma chance, talvez um olhar. Pra você isso não fica bem, meu, acho tudo isso deve ser por conta da saideira. A saideira quer dizer que nego deu um tempo. A saideira onde muito nego perde tempo. A saideira vi muito neguinho chapar. É assim, mais um e vamos ver no que dá. Pode vir bailando, tropeçando, eu vou gostar. Na minha mesa pra você preparei um lugar. E sozinha não fica bem, meu. Vamos lá pra casa aí, garçom, vê logo essa saideira. A saideira, a saideira. Woo-hoo!